09 FN Daffy on the beach. Once we have reached our destiny, we understand that it is different from the dearest wishes of the beginning. It is much deeper, broader, sometimes greater. Either we understand, or we sail on and on. Destino incerto, eu navego no mar de incertezas. A toda hora bolando planos pra entrar no castelo da realeza. Eu sei que um dia deixarei de ser um mero coadjuvante, aquele que depende da boa vontade do semelhante. Os anos se passam, as gerações estão nascendo. Sem completar seu destino, muitos deles estão morrendo. Iludidos pelos seres infernais que aqui habitam. Fazem coisas horrendas, não criam nada, só imitam. Andando em círculos, o corpo sente a ação do tempo. O andar não é o mesmo que está acontecendo. Pessoas que não valem nada estão conseguindo tudo. Estão mudando os valores morais de todo mundo. A farsa e a inveja são componentes desse oceano, por onde sempre navegamos, mas quase nunca nos encontramos. O nosso ego massacrado de tanto aceitar as coisas. Tempestade fulminante leva com ela a parte boa. Talvez a única coisa que me faz entrar nesse barco, já que não sei mais ao certo se o meu destino está traçado. A resposta que eu busco talvez já esteja comigo, pois somos nós que tornamos certas coisas impossíveis. Destino incerto, só vejo tempestade, nada mais. Destino incerto, no meio da guerra eu penso em paz. Destino incerto, meus braços se cansam de tanto navegar. Destino incerto, maldito destino incerto. Destino incerto, só vejo tempestade, nada mais. Destino incerto, no meio da guerra eu penso em paz. Destino incerto, meus braços se cansam de tanto navegar. Destino incerto, maldito destino incerto. Destino incerto, navego no mar de sangue e gente morta. A pior hora que o vento me trouxe pra essa estrada torta. Eu vejo o horizonte, mas sem nenhum sinal de vida. Sem sequer uma pista, eu não encontro uma alma viva. Talvez demore mais do que todo mundo pensava. Tenho certeza que lá no fim ninguém espera a minha chegada. Destino incerto, ao certo, nem sei mais quem sou eu. A esperança está morrendo, se é que já não morreu. O pior é que não posso pegar atalhos no meio do nada. Eu não sei aonde estou, fui desviado da caminhada. Não sei se estou certo e todo mundo está errado. O meu medo é que essa tese seja o contrário. Sonhamos com um futuro que quase sempre não acontece. Damos o melhor de si, mas ninguém reconhece. Então me diga se vale a pena abraçar essa causa, ou viver uma vida medíocre onde ninguém entende nada. Só aceitam, não enxergam as coisas que se passam diante dos seus olhos, parece até uma piada. Destinos traçados, a margem de erro é muito pequena. O ponto pra liberdade e o resto pra algema. Destino incerto, só vejo tempestade, nada mais. Destino incerto, no meio da guerra eu penso em paz. Destino incerto, meus braços se cansam de tanto navegar. Destino incerto, maldito destino incerto. Destino incerto, só vejo tempestade, nada mais. Destino incerto, no meio da guerra eu penso em paz. Destino incerto, meus braços se cansam de tanto navegar. Destino incerto, maldito destino incerto. Uma vez que tenhamos atingido nosso destino, nós entendemos que ele é diferente do desejado. Desde o início é mais profundo, mais amplo, muitas vezes maior. Ou nós compreendemos isso, ou vamos navegar, navegar, navegar. Yo, da produção FN Daff 2009, peste. Nós somos as pestes. Yo, motherfuckers. Já que meu destino é tão incerto.